Ela é muito quente. Puxa o funk em passa. No ritmo do funk ela vai te hipnotizar. Olha que mata, sorriso de fogo. Quando ela chega, o tempo fica louco. Corpo leve, perfume no ar. É na batida do funk, ninguém vai parar. Ela joga o cabelo, provoca sem querer. Todo mundo sente o poder dessa mulher. É a flor do Brasil, o chão vai tremer. É muita energia, difícil esquecer. Ela é muito quente, quente. Na pista todo dominar.